6600, esquerda, Juliette, portão 612. Ok, após o TAM, ingressando pela Juliette, 612. Já do Gol, 388, 2000 pés. Sim. Confirmando o QNH, é 1904. Afirmativo, QNH, 1904. Sim. Quilo, deslocamento até Quebec, chama para cruzar no 735. Tá ok, na escuta para a coordenação. Esquerda, tô 3193. Confirme para o controle, Salvador. Desvio à esquerda, tô 3193. Tão 3193 por quantas milhas? Pouca coisa aqui, dá umas 15 milhas mais ou menos. Após desvio, vou em letra, tão 3193. Após desvio, voa. Leda, TAM 3193. Afirmativo, depois desvio Leda, TAM 3193. Solo aos 22 direito, não tem decimal 9. 28, voando para o editor. Bono 328, reporte estabilizado no localizador. Portará. Bono 328, informe a velocidade. 229. 220, tem condições de mantê-la? Bono 328? É a duna positiva. Salvador, bom dia, web 6721, ponto de espera, da 10, pronto. 6721, na ponta rolagem do TAM, o senhor ali mantém. Posso entrar ali e mantém, 6721. Então, 8001, autorizado a decolagem, pistão 10, vento calmo. Decolagem autorizada, ponto, pistão 10, tá 8001. 5, reduza para 1909, nós, é o número 3 na aproximação. Copia, 489. Vitória 360, Super Whisky 50, pistão no zero, curva direita, saída da El, Leda, após Leda, direto, posição B-Dev, controle 119.8, transponder 5112. Super Whisky 50, pistão no zero, saída da El, Leda, B-Dev, controle Salvador 198, transponder 5112, azul 4089. Bola aos 24, chame controle 1935, bom voo. 35, Flávio 2001, bravo. Dado, funcionário, pronto contato, compadre. POB do Bravo? Afirmo. POB do Bravo? 07. 2186, linha Bravo Alfa, agora para ataque de decolagem. 186, grato. Torre Salvador, Lima Bravo Alfa, pronto para o táxi no 4. Lima Bravo Alfa, está autorizado até a Oscar. Até a Oscar na sua Bravo Alfa. 215, limitado pelo localizador. Mantenha 215, limitado pelo localizador, né? 315. 8. Ponte, zona 8, grato, doutor, de milhão. Xanemia 315, dessa via para 3 mil pés, que é legal, no 013. Para cópia. Pronto. Salvador, Aracaju, 190, Golf 677, pista 10, esquerda, Puca, Aracaju, controle, 119, decimal 8, transponda, 5126. 190 aprovado, Aracaju, Golf 677, Puca, Aracaju, controle 198, 5126. 5126, autorizando, confirmando curva à esquerda após a decolagem, portão 7, chama a família. Salve, Salvador, esse é o Golf 754 para início de táxi, com 44 a bordo, 433 de autonomia até na Fortaleza. Apenas o POV, por gentileza, novamente? 44. Sim, livre táxi, em frente. Índia Alfa, até o ponto de espera, 186, 1013, boa viagem. Índia Alfa, ponto de espera, 186, 1013, bom trabalho. Afirmativa, mantém a posição. Mantém, bravo. Torre Salvador, gol no 328. Meia milha do externo. Para o gol no 50. Gol no 924, acena identificação, via chegada mar e desça até nível de voo 050. Via chegada mar e 050, 924. ILS XZ da 10, mini 13 agora, temperatura de 2, 3 graus, 190 com 5 nós. Ajuste. Controle Salvador, boa tarde, web 6721, decolando a sua escuta. Objeto 6721, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 310, saída Momo. 310, Momo, 6721. Dados, eu chamo táxi. Autorizado, 409. 754.090, pronto. Pini. Gol 1754, Sareta. Pronto no ponto de espera da 90. Sim, te mantém a posição. Tá mantendo, 754. 7250, vai lá e intercepta. Olá, comandante, olha só. O 63. Pulo 5. Estou atrasando o senhor em função da aeronave que está transportando enfermo, o senhor vai curvar à direita na prova 250. O limite inicialmente vai ser a magnética 130 de cima e o senhor reduz para 170, confirma. Não, tranquilo. Reduzindo para 170, 250, o limite é o lock. Não a prova vai interceptar, muito obrigado. Afirmativo, o limite agora é a magnética 130 de cima, corrigindo. 130 de cima, o XNM é 0 no 5. Certo. Júlio 6721, pode voar aqui, pitch, dá presente? Cabeceira 35 e é transporte de enfermo, então o senhor vai aguardar, tá ok? No perfil da saída. Ok. Eco Zulu November visual com farol de Itapuã. Sim. Para ingresso no circuito de tráfego, chame torre, 18 décima meia. 18 meia não é. Mantenha o 750 gol. Torre, Eco Zulu November. Eco Zulu November, confirma a intenção de pouso na 35. Confirma, Sari, 2 horas permanece. Que me chamou não. 8001. Gente, então 8001. 025, confirme. Ok, autorizado, morro 025, 17, direita, corredor Axé, Restrito 1 mil pés, aguardando a sessão do controle, 1980264. Procedimento ILS X-Ray, após estabilizado no localizador. Descendo para 2000, para 145, está pronto, está autorizado a interceptar, vai reportar estabilizado, seria 6305, interceptando o lote. Pegou? Parou. Ok. Alô, Salvador, azul 4089, 95, a bordo no meio de 1325, alternando com fim para táxi. Juliette, táxi em frente, Juliette Alfa, ponto de espera, 1863, azul, viagem. Juliette Alfa, ponto de espera, 0286, dúzia, com 1003, azul 4089, obrigado, bom trabalho. Alô, Salvador, gol no 328, muito boa tarde. O 328, prossegue Alfa e reporte antes da Juliette. Alfa, entregou no 806, portão 7. Fazendo que a equipe de solo, o tráfego da Azul está passando a retaguarda nesse momento. A posta está livre. Azul, livre, funcionamento, gol no 806. Do táxi, reporte na Quebec para cruzar a pista. Quebec-Sierra, confirme o sobrevoo, quilo Quebec-Sierra. Cuida da 17, confirmando. Decola aos 31, no chame controle 1935, bom voo. Guarda, prossiga para Torre Salvador. 035, bom trabalho. Coordenação com a torre 186, aquilo Quebec Sierra, o transfono 0123. Intenciona decolar com proa sul, no sentido do litoral sul, é isso mesmo, guardião? POB do aquilo Quebec Sierra? Condições de decolagem a partir do aí do hangar mesmo, sem prosseguir via Oscar e prosseguir direto no litoral sul, guardião. Afirmativo então, guardião, está autorizado, reporte fora do solo. Controle Salvador, gol 754. Irmão, reporte e libera na pista. Eco Zulu November, November, o solo 32. Gol no 754, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 410, sai da PUCA. 410 na PUCA, traz informação, a torre estreou chamar 11935, gol 754. Gol no 754, controle sente, já resolvemos. Bravo Alfa ali, mantém. Sem contato com a informação aqui. CNM320, assina identificação. Via chegada a Mari, desce até nível de voo 150. Via chegada a Mari, desce ao 150. Só confirme, pista se acomodada. Agora? Só aguarda. Se tiver condições de ingressar para o 7, com segurança. Vai aguardar. Aguarda antes da Juliette ou na Juliette? Antes da Juliette. Gente, aguarda antes da Juliette. Colega, valeu. Controle Salvador, 3660. Boa 3660, o identificação, via chegada Mari, dentro do nível de voo 060. 060, via chegada Mari. Objeto 6721, chame centro Recife, frequência 126.85, alternando 125.45. 126.85, bom serviço. Juliette Alfa, ponto de espera da 10-186-13, boa viagem. Juliette Alfa, ponto de espera da 10-186, obrigado, 806. Vento 350 graus, 2 nós. Fecho dos tráfegos, livre decolagem, pista 1-0-0-4-0-9. Guia, ingressa para o portão 7. Faz aproximação, chame torre 118, décima meia. 18-6, Oxenem é 305. Oxenem é 320. A frequência do ATIS é 127, decimal 75. Eu sei, eu tô ciente da frequência, eu tentei capturar ele lá na frequência, não consegui. Por isso eu informei a senhora. Vamos tentar ouvir de novo, obrigado. Afirmativo, tô ciente, 6320. Eu solicito que o senhor sintonize novamente, porque nós fizemos o check aqui e recebemos normalmente aqui a informação ativa. Ok, vamos checar e a gente informa de novo aí. Muito obrigado. Afirmativo, o controle agradece. Ah, disponha. Controle, igual 924, tem pequeno desvio à esquerda para o 10. Controle ciente, gol no 924, desça para 2000 pés, que é legal no 013. 2000, 1013, 1924. Pouso pista 10, vento 300 graus, 29. Livre pouso, Oceané 6315. Azul 4089, decolado aos 35, chame controle 198, bom voo. 198, 4089, obrigado, bom trabalho. Condições visuais, 1000 pés, autorizado voar direto à plataforma, reporte 206 Salvador. Porta 90, Bravo Alfa. Salve Lima Bravo Alfa, ciente do tráfego da Polícia Militar, 3 horas, 4 milhas, rumo oeste. Afirmo. Amém. 806, até a barra de parada e na barra de parada mantém a posição. Posição, até a barra de parada, 806. De contato, radar na decolagem, suba até nível de voo 360, saída da EL. 360 da EL, 4089 azul. Sua 3560, dessa via até nível de voo 050. Agora tem a informação X-Ray e vai atingir 150. Oxenem é 320, desça via até nível de voo 060. Via até o 060, Oxenem é 320. TAM 3660, desça até nível de voo 050. 050, Oxenem é 060. 924, reprovando, Duna. 924, autorizado o final do procedimento e LS X-Ray após estabilizado no localizador. Depois estará estabilizado, 924. Informa que a 10 vezes tem uma informação, pode voar para o 020. Livre desvio para o 020, após retomar na Flor de Duna. 020 após Flor de Duna, descendo ainda por 50. Desça via para, desça para 3 mil pés, que é legal no 013. 3 desça via, desça para 3 mil pés, está 3660, copiou? 3000 pés, tem minha 1754, chame centro Recife, frequência 126.85, alternando 125.45. 2685, 2545, 754 gol. Objeto 6721 na escuta do controle. Hoje em 119.8. Serra Golf, livre acionar, chama para iniciar táxi. Gol no 806, ali mantém. Ali mantém, 0 gol no 806. 6315, solo 39, direito no 21, decimal 9. Direito 219, chinema 315, por favor. 35, condições visuais, 500 pés, que é legal no 013. Solo Salvador, muito. Boa tarde, chinema 315, livrando. 6315, reporte antes da Juliette. Importante da Juliette, chinema 315. Boa noite, 06, livre decolagem, pisto no zero, vento no 0 grau, 39. Livre decolagem, pisto no zero, boa noite, 06. Atenção 2000, ajuste no 0 no 3. 2013, 660. 0013. É importante da Juliette. É importante da Juliette, a Juliette 3 no 5. Nativa, até interseção da base. Gol no 806, decola as 41, controle 119, decimal 8. 198. Boa tarde. Boa. Controle, boa tarde, gol 1806. Boa noite, 06, boa tarde, contato radar, subo 190, saia da Cuca. Cuca 190. O 924 estabilizado, final da 90. O 924 completa de aproximação, torre em 198, meia dúzia. 186, 924, obrigado, bom trabalho. Emissora CMBZ, motorizado de aliás. O 3660 está autorizado a final ILS e reporte estabilizado. Veberasca Juliette em condições visuais pelo litoral 500 pés, reporte final para pouso. Reportará final para pouso. O 3660 copiou? Não, pode repetir. Está autorizado a final ILS e reporte estabilizado. Autorizado e alerta, reportará, 3660. Já a vista da presente? Afirmo. Ok, complete aproximação, aguarde contato visual, vento no 50 graus, 02 nós, ajuste 1 no 0 no 3, não chove no aeródromo, porém pista parcialmente molhada. Estou ciente, prossegue para a estação 924. Está autorizado, 6320. Após os desvios por onde duna, descendo a 3000, essa não é 6320. Controle azul 4089. Azul 4089, Recife, 128, decimal 8. Recife 288, 4089, azul, obrigado, boa tarde. Boa tarde, Lado 370, da cola da 10, curva esquerda, Puca Zipá, e uniforme Zulu 10, 198, 5144. Correto, quando pronto, eu me puxo para estacionamento no 06. Confirme, chama pushback acionamento? Quando pronto. Nessa frequência. Sinal para Serra Delta, Juliette Hotel, Novembro, São Romeu. Frequência livre, Novembro, acho que Juliette. Romeu. O 924, tráfico avistado, tem autorizado pouso, vento variável 02 nós. Livre pouso, 924. Mike Serra Golf, decola 44, controle 119.3, 119.8. É, 119.8, Mike Serra Golf. Estabilizando o localizador da 10. CG60, completa aproximação, torre 1 no 8, 6. Salvador, Mike Serra Golf fora do solo. Mike Serra Golf prossegue em condições visuais pelo litoral, reporte no fora da barra. Golf. Quebec Serra, prossiga. Salvador, atando 3660, final normal, VLR estabilizado, baixou, travou, pistão. Tá 3660, complete aproximação, número 1 para pouso, inflamarei pista livre, vento variável 02 nós, ajuste 10 no 3. Ouro 924 no solo aos 4621, decimal lá no lugar. Alivraco é solo 219. Quilo Quebec Serra, autorizado ingresso pista no 7, aporte alinhado pronto para decolagem. Confirmando, autorizado táxi, aporte para ingresso na pista no 7. E confirma, vai ser circuito tráfego para toque remetida? Salvador, TAM 3566, CTX, Aracaju 190. 3566, Aracaju 90, autorizado. Decolagem da 10 curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Controle 198 e o transponder 5157, cortejo. Sim, Matheus, autorizado Aracaju 190 com a Puca Aracaju, decolando 10 curva esquerda. 5157, controle 1198, TAM 3566. Corre 3566, quando pronto, some para o CBEC acionamento, confirma o gate. 09. 09, seguinte. Solo 924, livrou. 924, boa tarde, táxi via Alfa, reporta antes da Juliette. Boa tarde, via Alfa, vai reportar antes da Juliette, 924. Ângaro 1 no Chile, torre 1 no 8, meia dúzia. 1 no 8, meia, aguarde Ângaro 1. Chile 6320, interceptando o localizador. Chile 6320, completa aproximação, torre 1 no 8, meia dúzia. 18, 6 com a torre, Chile 6320, boa tarde. Guardião 01, da presente autorizada aproximação direta ao pátio do grau, reporte solo controlado, vento variável 02 nós, ajuste altímetro 203, Guardião. Variável com 02, reportará no solo controlado, Guardião 01. 3 Salvador, bom dia, boa tarde, corrigindo, Xener 6320. O Xener 6320, boa tarde, complete aproximação, guarde formação de pista livre, número 2 para pouso, tráfego precede a remança aproximadamente a 1,5 mm para cabeceira, vento variável 02, nós ajuste 10 no 3. Sente, as condições, aguardando a autorização de pouso, só confirmar no pista molhada ainda? Ela está parcialmente molhada, está mais para seca que para molhada e não chove no aeródromo, confirmando. Sente, grande informação, aguardando a autorização, 6320. Guardião 01, informação tráfego, temos um tráfego aproximadamente 6 mm para o marcador externo, é um Airbus. Guardião está ciente, já está agilizado. Poxa, né, 6320, número 1 agora para pouso, informa, temos ali.